independente, se estou no monte mais alto ou no abismo mais profundo, se as portas se abriram ou se tudo diz que não. Independente, se o dia é favorável ou mais triste que vivi, se um abraço me consola ou se escuto acusação. Mesmo assim, com o coração alegre ou sangrando, com um sorriso ou chorando, direi do meu Deus. Mesmo assim, com o coração alegre ou sangrando, com um sorriso ou chorando, direi do meu Deus. Santo, santo, santo, sempre te adorarei. Santo, santo, santo, sempre te adorarei. Que a terra se abale, que se enfureça o mar, abalar o teu trono, intimidar o teu poder. Acima de tudo e de todos, tu permaneces. Que a terra se abale, que se enfureça o mar, que o vento sopre forte, porque nada poderá abalar o teu de tudo e de todos. Permaneces, Deus, meu Deus. Tu és santo, tu és santo, santo, santo, santo, tu somente és santo. Tu és santo, tu és santo, santo, santo, santo, tu somente és santo. Tu és santo, tu és santo, santo, santo, santo, tu somente és santo. Tu és santo, tu és santo, santo, santo, santo. Acima de tudo.